É, Helen, eu acho que se a gente não cantasse, essa música não seria Atitude Feminina. Vocês estão cheios de coisa, né? Eu ficava, tinha que ficar 3 meses dentro de casa, que eu não podia pôr a cara na rua, porque eu estava toda machucada. E por que você ficava com ele? Porque eu amava ele. Eu gostava dele, eu nunca tinha conhecido outro homem, a não ser ele. Ele foi meu primeiro marido, meu primeiro homem, entendeu? Cheiro de